Feliz sábado a todos. Que privilégio, honra e responsabilidade para mim que é estar aqui com vocês e pregar a palavra de Deus. Shakespeare colocou na boca de um dos seus maiores e mais famosos personagens uma das suas mais famosas frases. E ele pergunta assim, né? Ser ou não ser? Eis a questão. Vocês todos conhecem. E essa frase inspirou o título do meu sermão. Mas o verbo que eu vou usar não é ser, e sim pecar. Pecar ou não pecar? Eis a questão. Nós vamos fazer um estudo a partir da Bíblia e do Espírito de profecia. De onde surgiu a ideia de pregar sobre isso? Se eu não me engano, sábado passado foi o sábado do Espírito de profecia. Foi? Então tá bem. Eu iria pregar esse sermão lá na igreja do Portal no sábado passado. O pastor Saulo me pediu para ir para lá. Mas aconteceu um desencontro, eu acabei indo pregar em Minas Gerais e não preguei esse sermão. Aí eu falei, vou pregar no próximo sábado, lá em Socorro também, mas lá na igreja central. Então, essa foi a minha inspiração. Vocês ouviram falar um pouquinho de Ellen White no sábado passado, vão ouvir um pouquinho mais hoje. Mas o fundamento da nossa doutrina não é Ellen White. Então abre a sua Bíblia na primeira carta de João. E possivelmente esta carta seja um dos documentos bíblicos mais importantes e reveladores a respeito da doutrina do pecado. Primeira carta de João, capítulo 1. Então vamos lá. Fazendo a pergunta assim para vocês, esse sermão parece não ter muito sentido. Por exemplo, deixa eu perguntar. Você quer pecar ou você não quer pecar? Pecar ou não pecar? A resposta cristã óbvia é a seguinte: não pecar. Qual foi o preço que o pecado cobrou? A morte do inocente. E quem era o inocente? Deus eterno que se fez homem. Vale a pena pecar? Vocês querem pecar? É gostoso pecar? Eu espero estar falando para pessoas cristãs. E que vocês respondam a todas essas perguntas, não. Eu não quero pecar, não é gostoso pecar, não vale a pena pecar. Então a gente poderia fechar o sermão agora e ir embora para casa. O que vocês acham dessa ideia? Agora, se eu fizesse uma outra pergunta, vocês pecam? E agora todo mundo respondeu que não quer pecar, que não gosta de pecar, que o pecado não vale a pena, mas todo mundo respondeu, eu peco. E só essa realidade já nos conduz à complexidade do tema. Então, ou seja, obrigado a pecar, porque eu não quero pecar, mas peco. E aí envolve-se inúmeras questões sobre a natureza do pecado, a culpa do pecado. E a gente começa a perceber que nós não estamos diante de um tema muito fácil e muito simples. Mas a realidade é a seguinte: a palavra de Deus é a verdade. Quando Jesus orou pela unidade da igreja, ele orou, santifica-os na tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. E a palavra de Deus é a verdade quando ela declara que todo mundo peca, e ela é a verdade quando ela diz, vai e não peques mais. Uma coisa não combate a outra, porque senão você estaria vendo na revelação uma contradição. Então, quando a Bíblia diz que todo mundo peca, ela está falando de um sentido de pecado. Quando ela está dizendo para você não peque, ela está falando de um outro sentido de pecado. E é isso que confunde a mente de muitas pessoas. Porque a gente pensa que pecado é uma coisa só. É o que a gente faz de errado. E em tese, se a gente parar de fazer errado, a gente para o quê? De pecar. Mas será que é tão simples assim? E a primeira carta de João vai nos ajudar a responder estas perguntas. Então, 1 João capítulo 1, versos 1 a 4, João começa essa maravilhosa carta dizendo assim: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com nossos próprios olhos, o que contemplamos, e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou e nós a temos visto, e dela damos testemunho. E vô-lo anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. João evoca, nesses primeiros versos da sua primeira carta, assuntos semelhantes àquele que ele invoca no começo do Evangelho de João. O verbo da vida, o verbo que era Deus, estava com Deus. E nessa carta ele diz assim: eu vi o verbo de Deus. Eu apalpei, eu abracei, eu andei com ele. Eu tenho uma experiência pessoal com aquele que se chama o verbo de Deus, Jesus Cristo. E a minha comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. E eu escrevo isso para vocês, para que vocês tenham alegria completa. Amém? Não é lindo? Tem espaço para pecado nessa história? Nessa história de comunhão com Deus e com Cristo? Na nossa visão pequenininha de pecado, não tem espaço. Não é verdade? Comunhão com Deus é o contrário do pecado. Alegria completa é o contrário do pecado. Então, na nossa noção pequena, não há espaço para pecado. E agora João vai embaralhar a nossa vida. E dá uma olhadinha no verso 8 do capítulo 1. Verso famoso desta carta. E João, aquele que tinha comunhão com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo, diz assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Olha o verso 10. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos a Deus mentiroso, e a sua palavra não está em nós. A primeira informação que João nos dá diretamente sobre o pecado na sua primeira carta embaralha a nossa compreensão, porque se disser que não é pecador e que não comete pecado, está mentindo contra Deus e fazendo de Deus um mentiroso, porque é Deus que diz que você peca. Complicada a questão, não é verdade? Agora, isso não é a única coisa que João diz sobre o pecado. Dá uma olhada no capítulo 2, verso 1. A segunda informação dele a respeito do pecado. Então, no capítulo 1, a pressuposição é o fato. Todos são pecadores e todos cometem pecado. Mas na segunda informação ele diz assim: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para quê? Para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado diante do Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas do mundo inteiro. A segunda coisa que João fala a respeito do pecado é que o propósito da revelação, o propósito da salvação, é que não pequeis. Claro que ele coloca informação, porém, se você perceber pecado no que você fala, no que você faz, no que você vive, no que você é, lembre-se de Jesus Cristo, que morreu pelo teu pecado, e não só pelo teu, mas pelos pecados do mundo inteiro. Essa é a segunda informação a respeito do pecado. Vai adiante, capítulo 3, verso 4, e aqui está o texto que nós conhecemos bem e que usamos muito. E João diz assim: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Nós não somos o padrão do que é certo ou errado. Eu posso achar certo fumar, beber, mentir, fazer fofoca, falar o mal, fazer o mal, praticar qualquer coisa. Eu posso achar certo, mas eu não sou o padrão que define o que é certo ou errado. O padrão que define o que é certo e errado é a lei de Deus, é a sua palavra, são os seus mandamentos, os seus estatutos, é o que ele diz, não é o que eu digo. Então, se eu sou um ladrão e eu acho que isso não é pecado, não importa, porque a lei de Deus diz: não furtarás. E se eu sou um ladrão, eu sou um pecador, porque eu transgrido a lei de Deus. Vamos lá então para a quarta informação a respeito do pecado. A continuação desse texto em 1 João 3, do verso 5 até o verso 9, vão acrescentar outras coisas sobre o pecado. Olha só o que diz: sabeis também que Jesus se manifestou para tirar os pecados, e que nele não existe pecado. Todo aquele que permanece em Cristo não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Está fazendo sentido? Olha só, a lógica da Escritura, a lógica da revelação bíblica, que é a verdade de Deus, não é a lógica simplória dos seres humanos. O mesmo homem que declara, se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos, diz que Jesus se manifestou para tirar o pecado. E todo aquele que o conhece não vive pecando, não pratica o pecado. E lembra-se de como eu introduzi a mensagem: a palavra de Deus, ela é a verdade. E ela não está em contradição consigo mesma. De forma que quando a palavra de Deus pressupõe que todos pecam, ela está tratando de uma noção profunda de pecado. Quando a revelação nos mostra que quem é de Cristo e o conhece não vive na prática do pecado, está tratando de uma noção mais específica de pecado. E deixe-me dar alguns exemplos para ficar mais claro. Você passou essa noite passada planejando como que você vai assaltar os caixas eletrônicos? Sim ou não? Bom, vocês disseram não, mas algum ser humano na face desta terra fez isso. Maquinou. Como é que eu vou fazer para roubar esse caixa eletrônico? Eu vou comprar uma dinamite, eu vou juntar um pessoal, eu vou lá, vou explodir o caixa eletrônico e vou ganhar 50 mil, 30 mil, 10 mil, sei lá o quê. Você viveu assim? Você não viveu. Quais foram os pensamentos que ocuparam essa noite passada na tua vida? Você é um adventista do sétimo dia, você louvou a Deus, você orou, você leu a Bíblia, você alimentou o teu coração e o teu espírito com as mensagens do amor, da verdade, da fé, da justiça, da obediência a Deus. Você viveu em pecado? Você viveu maquinando o mal? Que você vai roubar, quem que você vai matar? Você fez isso? Como é que você vai desviar o dinheiro público? Você não fez. De forma que é plenamente possível não viver em pecado. E aliás, para quem é cristão de verdade, como é que vai viver em pecado? Sabendo que o pecado cobra o preço da morte de Cristo. Como é que vai viver em pecado? É muito gostoso viver falando mal, viver pensando mal e viver fazendo mal. Dá muito prazer, muita alegria, muita felicidade. É isso mesmo a vida? Não é. O Espírito Santo colocou em nós verdades profundas e lindas, que são vividas, que são desenvolvidas, que são praticadas por nós. Claro que a gente vive a verdade e nesse sentido a gente não vive em pecado, mas isso não quer dizer o quê? Impecabilidade absoluta, porque se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos. Consegue perceber que João não está tratando do fenômeno de um ângulo só? Ele está tratando do fenômeno do pecado de vários ângulos diferentes. Então vamos lá, a quinta informação a respeito do pecado. João 5, versos 13 a 19. É a última. E João escreve assim: estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros, que credes em o nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos para com Ele: se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá, e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. há pecado para a morte, e por esse não digo que rogue. Toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. João vai complicar ou esclarecer a questão, dizendo o seguinte: toda injustiça é pecado, não importa qual seja. Pode ser a mínima injustiça, a mínima transgressão, o mínimo pecado é pecado, certo? Mas ele faz uma diferença: existem pecados para a morte e não para a morte. Se alguém disser para vocês que vai resolver o que é o pecado para a morte e não para a morte, eu acho que ele vai ter que dar um chute bem dado, porque saber é difícil. Por quê? Porque todo pecado é pecado. E qualquer pecado pode tirar a nossa vida eterna, se a gente o nutrir, se a gente o desenvolver, o acariciar, o amar. O pecado não é brincadeira. Ah, esse aqui é não para a morte, então vou fazer ele à vontade. Não é isso. Agora, existe uma coisa que pode nos ajudar a resolver esse problema, que é a noção de que toda a palavra de Deus é a verdade. Então, vamos analisar alguns outros textos. A Bíblia diz assim: palavras inspiradas por Deus. Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Eclesiastes 7, verso 20. Então é a Bíblia que está dizendo. Tem alguém que não peca? Não tem. Palavra de Deus. Segunda informação importante: a transgressão da lei é o pecado. Romanos 13, 10 diz assim: o amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Depois você confere na sua Bíblia, Romanos 13, verso 10. E para aprofundar o problema filosófico, doutrinário, Romanos capítulo 7: o bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero esse faço. Então o pecado não é só o que você quer fazer de errado. Por vezes o pecado pode se manifestar contra a nossa vontade. E aí os perfeccionistas de plantão, em qualquer lugar que eles estejam, já começam a ficar com comichão nas pernas, né? Porque em geral, muitas pessoas tratam o pecado de forma muito simples. Pecado é o que você quer fazer errado, que você faz. A implicação disso é que, em tese, se eu não quiser fazer pecado, eu não faço nenhum pecado. Só que aí a Bíblia vai dizer o contrário: não há homem justo que não peque. Então, vamos entender. Por um lado, pecado pode significar inúmeras transgressões. Deus manda não fazer fofoca, fazer fofoca, pecou. É uma transgressão. Eu sei que é errado, mas por questões psicológicas, espirituais de pecado, eu tenho prazer em chegar na mesa do almoço e falar mal do irmão, do pastor, ou enfim, das pessoas do teu trabalho, da tua igreja, da tua comunidade, da tua família, sei lá. É uma coisa humana, transgressão. Eu tenho essa inclinação e eu exerço essa inclinação pecando. Então essa é uma dimensão do pecado. Agora eu vou fazer a pergunta: é possível parar de fazer fofoca? É possível ou não é? Sim, é plenamente possível. E aliás, vamos parar de fazer fofoca. É isso mesmo, é possível e vamos parar de fazer. Agora, analisa o oposto. O cumprimento da lei de Deus é o amor, certo? Aí você vai lá para 1 Coríntios 13 e lá vai explicar o que é o amor. Vocês lembram do que é o amor? Enfim, 1 Coríntios capítulo 13, versos 4 a 8, né? Se vocês quiserem confirmar lá o que é esse tal desse amor, né? O que ele traz, o que ele não traz. Vamos dar uma olhadinha lá. Texto absolutamente famoso. E aí a Bíblia vai dizer assim: o amor é paciente. Irmãos, a mínima falta de paciência é pecado. Não precisa ter uma falta de paciência muito grande, não. A mínima, 0,0001% de falta de paciência é pecado. O amor é benigno. 0,0001 de falta de bondade é pecado, porque cumprir a lei não é o amor? Um pouquinho de maldade, não precisa ser muita maldade, é só um pouquinho, é pecado. Aí o que mais que o texto nos diz? Aí os casais, né? O amor não arde em ciúmes. Não precisa ter muitos ciúmes, aqueles ciúmes que faz o homem matar a mulher ou a mulher matar o homem. Um pouquinho de ciúmes é pecado. Agora vamos usar esse exemplo. A sua esposa ou o seu marido são pessoas muito íntimas para você? São, né? Não é um ser qualquer, é uma pessoa muito íntima. De vez em quando a gente tem um pouquinho de ciúmes do nosso marido ou da nossa mulher? Sim. Isso mostra que a gente tem dificuldade de amar, inclusive aqueles que são mais próximos. E se eu tenho dificuldade de amar o meu marido ou a minha esposa, eu vou dizer que eu sou sem pecado? Tem cabimento alguém pensar uma coisa dessa? Vocês começam a perceber que o buraco é um pouquinho mais embaixo? Que essa discussão não é tão simples como alguns gostariam que ela fosse? E a gente pode se aprofundar nisso tudo aqui. Poxa vida, o amor não se exaspera. A mínima irritação, a agressividade é pecado. E tudo mais. Então a gente percebe o seguinte, irmãos. Conforme a gente leu em 1 João, é plenamente possível não viver em pecado. Porque talvez a gente tenha ciúmes, ou vaidade, ou orgulho, ou algumas questões emocionais, psicológicas, espirituais que são pecado, mas que não são porque a gente quer. Não são coisas tão simples como a gente gostaria. São coisas da nossa natureza. É coisa que está na gente. Por um outro lado, existe uma enorme quantidade de coisas que são erradas, que a gente faz, que a gente fala, que a gente tem na gente, que a gente pode e deve abandonar. Então percebam o seguinte, quando a gente trata desse tema, estamos tratando de um tema complicado. E agora, vamos acrescentar o elemento espírito de profecia a essa discussão. Ellen White escreveu 100 mil páginas. Vocês imaginam que não é muito fácil ler tudo que ela escreveu, né? Pelo simples quesito tempo. Só para você ter o tempo de ler tudo o que ela escreveu, você já vai gastar bastante tempo. E ela escreveu extensamente sobre o pecado. Mesmo porque, que igreja que nós somos? Nós somos adventistas do sétimo dia, irmãos. O povo que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus. Então a possibilidade de ser fiel à lei de Deus é uma possibilidade enfatizada em Ellen White, como ela é na Bíblia. A Bíblia não fala para obedecer? Ponto final, é para obedecer. E o contrário de obedecer é desobedecer, é fazer o pecado. Então vamos analisar algumas poucas afirmações de Ellen White a respeito do pecado. Aqui estão algumas das situações de Ellen White sobre essa discussão toda. Olha só. Olha o que ela diz. Não podemos transgredir a lei de Deus e permanecer no seu favor. Temos de nos apoderar dos méritos de Cristo e deixar de pecar. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 312. Olha o que ela diz. Nós não podemos transgredir a vontade de Deus e continuar tudo bem com Ele. Nós temos que nos apoderar do poder de Cristo e deixar de pecar. Em qual sentido de pecado Ellen White está tratando? Ela está tratando com o mesmo sentido que João diz, para que a gente não viva em pecado. Para que a gente obedeça, para que a gente seja fiel. Certo? Vamos analisar então algumas outras citações, né? Olha essa outra aqui. A lei de Deus é santa como Deus é santo. Impossível é o homem de si mesmo guardar essa lei. Maior discurso de Cristo, página 54. Agora já o discurso não é um pouco diferente? Primeiro ela diz, olha, não podemos pecar, pare de pecar. Por outro ela diz, a lei de Deus é tão santa e perfeita, igual Deus é santo e perfeito. E é impossível ao homem de si mesmo guardar a lei de Deus. Sabe onde que entra o problema de Ellen White dentro dessa discussão do pecado? É quando alguns estudiosos, irmãos da igreja ou pastores, usam um texto que fala de uma ênfase para negar a outra ênfase. As duas coisas são bíblicas. Todo mundo peca e podemos parar de pecar. Certo? As duas coisas estão na Bíblia. Quando eu leio Ellen White, quem transgride a lei de Deus não está no seu favor e tem que parar de pecar. E eu uso esse texto para negar a Bíblia, que diz, não há homem justo sobre a terra que não peque. O que eu estou fazendo? eu estou usando Ellen White para combater a Bíblia. Conseguiram entender? Você tem que comparar o texto bíblico que fala que a gente pode obedecer com o texto onde Ellen White fala que a gente pode obedecer. E você tem que comparar o texto bíblico que fala que a gente peca com o texto onde Ellen White fala que a gente peca. Se você manter as duas coisas nessa ordem, você vai ver o quê? Harmonia na revelação. Se você comparar uma coisa com a outra, você pode ter problemas. E você não precisa nem recorrer a Ellen White para isso. Você pode dizer assim: João fala que quem pratica o pecado é do diabo. João não falou isso? Na primeira carta, no capítulo 3? Quem pratica o pecado é do diabo. Então, para não ser do diabo, não pode praticar o pecado. Aí você esquece do que ele mesmo disse, que se nós dissermos que não temos pecado, somos mentirosos. Você usa o que ele diz no capítulo 3 para combater o que ele diz no capítulo 1. E essa não é a forma de estudar a Bíblia. Porque o capítulo 1 é verdade e o capítulo 3 também é verdade. Isso nos mostra, para concluir, duas coisas. Em certo sentido, o pecado é a desobediência. E todos nós temos que parar de sermos desobedientes a Deus. Se Deus fala para não mentir, para não matar, para não roubar, para não adulterar, para não fazer fofoca, obedeça. Não mate, não roube, não minta e não faça fofoca e etc. Por um outro lado, pecado também é uma condição humana. É a nossa natureza. Somos inclinados ao mal, temos o mal em nós, somos falhos em amar o nosso pai, a nossa mãe, falhamos em amar os nossos filhos, falhamos em amar o nosso marido, a nossa esposa. Que se dirá falhamos em amar uns aos outros, aqui dentro da igreja, e falhamos em amar aqueles que estão lá fora? É verdade ou não é? E se a gente olha a coisa desse prisma, não faz sentido? Não é tão simples como a gente gostaria. Mas faz sentido, e acima disso, é a verdade da palavra de Deus. Eu não quero pecar, eu não tenho essa vontade, mas eu admito que eu falho diante de Deus, e tenho muitos pecados. Será que algum de vocês se identifica? 1 João capítulo 1, verso 9, vai nos dar a chave para resolver a nossa condição de pecadores. E vocês conhecem o texto: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Sinceridade com Deus. E lembre-se que Ele é poderoso para perdoar, mas Ele não só apenas perdoa, Ele purifica. E aquele que era mentiroso pode não ser mais mentiroso, porque Deus purifica. Aquele que estava envolvido em inúmeras transgressões pode e deve viver uma vida reta, amando a Deus e amando as pessoas, segundo a sua capacidade. E nós devemos crescer em amor até o infinito. Esse é o plano de Deus. E esse plano é nos libertar dos nossos pecados perfeitamente e para todo sempre, e que assim se concretize na minha vida e na sua, em nome de Jesus Cristo. Amém. Oremos. Papai do céu, eterno e maravilhoso, muito obrigado pela tua palavra, Pai. Nós sabemos que ela é complicadíssima para nós, Pai. Nós queremos as coisas simples e a realidade da nossa vida não é simples, Pai. Mas nós sabemos que a tua palavra é a verdade e todos nós reconhecemos que somos pecadores diante de ti, Pai. Perdoa os nossos pecados, transforma o nosso coração, nos ensina a sermos pessoas diferentes do que nós somos. Assim também, Pai, nos dê o poder de não viver em pecado contra Ti, de sermos pessoas fiéis e verdadeiras em amor e obediência à Tua lei e à Tua palavra. Que a Tua graça nos baste para isso e que possamos, nesse caminho, sermos fiéis e felizes, desde agora e para todo sempre. Em nome de Jesus. Amém. Feliz sábado.